Programação musical em 104.5 e transamericafoss.com.br. E ó, hoje é 13 de maio, dia da abolição da escravatura. Então vamos ao nosso momento chibata. Momento chibata porque está em discussão no Congresso a reforma trabalhista, certo? Reforma trabalhista que prevê para os trabalhadores rurais, entre outros pontos, questões como o patrão podendo pagar ao trabalhador rural, não necessariamente em dinheiro, né, mas em moradia e parte da produção, por exemplo. Dizem que o nome disso, lá na Europa do século XIV, era servidão. Feudalismo, enfim, mas está sendo discutido, né, novamente em pleno Brasil do século XXI. Mas eu não vou ficar falando sobre reforma aqui, porque quem sou eu, né, além de um Zé Ruela assalariado? Enfim, não sou ninguém, absolutamente ninguém, um zero à esquerda, nada mais. Eu vou trazer aqui o que disse o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Maurício Godinho Delgado. Repetindo aqui as credenciais do cara, né? Maurício Godinho Delgado, ministro do Tribunal Superior do Trabalho, em matéria publicada na noite de quinta-feira no portal do jornal Estado de São Paulo. Vamos lá, vou ler aqui. A reforma trabalhista vai retirar direitos dos empregados com uma sagacidade sem par, porque será em um processo gradual. Em sessão de debate sobre a reforma no Senado, o ministro fez forte discurso contra a mudança na legislação, chegando a comparar o novo contrato de jornada intermitente à servidão voluntária. Abre aspas. Com todo respeito, a reforma retira muitos direitos, mas com uma inteligência, com uma sagacidade sem par, afirmou. Os direitos poderão ser retirados no dia a dia da relação de emprego. Fecha aspas. A matéria do Estado de São Paulo relata que o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Maurício Godinho Delgado, deu como exemplo o trecho do projeto que estabelece que benefícios como ajuda de custo, auxílio alimentação, abonos e diárias para viagem não são parte do salário. Para o ministro, a reforma rebaixa o patamar civilizatório mínimo alcançado pela legislação brasileira. Abre aspas, a jornada intermitente é um contrato de servidão voluntária. O indivíduo simples fica à disposição, na verdade, o seu tempo inteiro ao aguardo de 3 dias de convocação. Fecha aspas. O ministro explicou também que esse tipo de contrato não possibilitará que o trabalhador possa ter crédito bancário, abre aspas, porque o salário dele é absolutamente desconhecido, nem o empregador sabe, nem ele saberá, fecha aspas. Outra crítica do ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Maurício Godinho Delgado, é quanto à regra que prevê que os custos de um processo trabalhista serão divididos entre empresa e funcionário. Abre aspas. Ingressar com ação trabalhista, se aprovada essa fórmula, torna-se um risco terrível para o pobre. Só falta isso. O pobre ainda correr risco de sair com passivo trabalhista às avessas, afirmou o ministro, fecha aspas. E aí, bacana, né? Por essas e outras que a reforma, e não quero dizer que uma reforma nas leis não seja necessária, mas é por essas e outras que precisa ser discutida com calma e cautela e não de forma apressada na base do tratoraço, como o governo de Michel Temer está fazendo lá em Brasília, né? Porque se a coisa não sair bem, você sabe no lombo de quem estoura o chicote, não é mesmo? Fronte Transamérica, até meio-dia.